Eu quisera ser um canário, pois é, canarinho do sertão, pois é, para fazer o meu ninho, pois é, na palma da tua mão, assim que é. Não precisa ser um canário, pois é, canarinho do sertão, pois é, o teu ninho já está feito, pois é, dentro do meu coração, assim que é. A palmeira do palmito, pois é, do palmito nasce a palma, pois é, quero que você me diga, pois é, quem entrou no céu sem alma, assim que é. Da palmeira nasce a palma, pois é, da palma nasce o palmito, pois é, quem entrou no céu sem alma, pois é, foi a cruz de Jesus Cristo, assim que é.